escolheste Arão e seus filhos, vestes de glória e beleza. Cada pedra no peitoral sagrado carregava o nome das tribos. Tu mostras que teus servos são chamados a refletir tua luz. Chamados para tua santidade, vivemos para te adorar. Tu nos marcas com tua presença, Deus que purifica o coração. Sino e a romã ressoavam, lembrete da tua presença constante. Tua unção separa e fortalece, tua glória cobre o teu povo. Tu és o Deus que chama,